Sam, what? Me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer uns plan. Tá ligado que o Ginildo aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada na frente do meu colchão. Marca pra nós viver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero vai, vaga. Vem me satisfazer no teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de mapa. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência e toma, toma, sequência. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência e toma, toma, sequência de vapo. E tá rolando comentário que ela tá me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer uns pranks. Tá ligado que Ginildo aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada na frente do meu colchão. Olha lá, gente, meu nome é Ginildo Santos. Ai, pai, para! Para. Teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência e toma, toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência e toma, toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência e toma, toma, sequência de vapo. Alô Isabela, alô Gisele, minha mãe.